た。Você me tirou para dançar. Sente teu corpo no meu colado, meu corpo no meu suado. Me deixei por te levar. Envolvida no som dessa dança. Sei que você vai me conquistar. Mexe, remexe, seu corpo dança. Mexe, remexe, balança. Quero ver tu balançar. Pra me conquistar, você tem que dançar. Pra me conquistar, você tem que balançar. Pra me conquistar, você tem que suar. Pra me conquistar, você tem que rebolar. Pra me conquistar, você tem. Pra me conquistar, você tem que balançar. Pra me conquistar. Pra me conquistar, você tem que rebolar. Tudo começou naquela festa. Você me tirou para dançar. Sente teu corpo no meu colado, meu corpo no teu suado. Me deixei por te levar. Envolvida no som dessa dança. Sei que você vai me conquistar. Mexe, remexe, seu corpo dança. Mexe, remexe, balança. Vai, Salvador! Pra me conquistar, você tem. Pra me conquistar, você tem que balançar. Pra me conquistar, você tem que suar. Você tem que rebolar. Pra me conquistar. Pra me conquistar, você tem que balançar. Pra me conquistar, você tem que suar. Pra me conquistar. Meu amor, você pode ser o garanhão. Você pode ser tudo de bom. Você pode ser qualquer. Mas pra me conquistar, você tem que.